go. So you say Black Friday, Black Friday. Você não pagou, a minha conta você não pagou, a minha arma você não pagou, você não pagou. Ontem foi dia de bar, hoje é dia de buchicho. Preto jovem, alto rico, vamos além do infinito. Meu time tá escalado, só titular alinhado. Você que não tá preparado, melhor ele no banco sentar. Porque jogo é jogo, treino é treino. O Young T no veneno, suicídio combinado. Mais uma dose, talvez um trago. Só mais um trago. Onde é que eu tô? Só que eu sei. Black Friday, Black Friday. Onde que eu tô? Só que eu sei. Black Friday, Black Friday. Onde é que eu tô? Só que eu sei. Só o que eu sei. Black Friday, Black Friday. Olha isso, pá. Eu consigo lembrar disso, pá. Eu consigo lembrar disso, pá. Eu consigo lembrar disso, pá.